Os 139 municípios localizados na faixa de fronteira apresentaram uma queda de 23,7% no índice de homicídios no ano passado, na comparação com o mesmo período do ano anterior, segundo a Coordenadoria de Análise e Planejamento Estratégico da Secretaria Estadual da Segurança Pública. Os dados foram apresentados nesta quarta-feira durante a primeira reunião do GGI-FRON, o Gabinete de Gestão Integrada de Fronteira deste ano, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública. A reunião foi presidida pelo secretário da Segurança Pública em exercício, Walter Gonçalves. Além dos homicídios, o índice de roubos também diminuiu na região em 13,5%. Ainda houve queda no número de furtos. De acordo com o delegado-geral da Polícia Civil, Riad Farhat, a redução no índice é reflexo do trabalho de investigação que ocorre de forma integrada. O importante é que 2013 foi bem melhor que 2012, que foi bem melhor que 2011, que foi bem melhor que 2010. E, nesse sentido, nós projetamos assim, um Paraná muito mais seguro para os próximos anos, se a gente continuar nesse esforço e nessa progressão de números positivos. O cumprimento de mandados de prisão também teve um acréscimo de 32,7% no ano passado. 2.682 mandados foram cumpridos, 602 a mais que no ano anterior. A repressão ao tráfico de drogas resultou em aumento das prisões e registros relacionados ao crime. Janeiro a dezembro de 2013 foram registradas 31% de ocorrências a mais que em 2012. Na área de contrabando, foram contabilizadas 55% ocorrências a mais no mesmo período. Segundo o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel César Vinícius Cogutti, os números se devem a todo o trabalho realizado pelos setores de segurança do Paraná. Nós temos várias operações que estão desenvolvidas, mas a redução, é claro, a Polícia Militar é a maior força de segurança pública no Paraná. E nós temos uma grande parcela positiva na redução dessa criminalidade, mas nós temos que considerar o apoio da Polícia Civil, o trabalho da Polícia Civil, que também recebeu um aporte de recursos do governo do Estado, as nossas ações conjuntas com a Polícia Federal, a imprensa participando, o Ministério Público participando, existe uma rede de proteção social. Então a redução é por causa das ações do governo e, claro, toda a comunidade participa. Também participaram da reunião representantes da Polícia do Paraguai e da Argentina. Com informações da Agência Estadual de Notícias, Maurício Freire, para a CBN Foz.